Casa do Carvalho News. Um oferecimento 23 Comics e produtos Jequiti. Olá, seja bem-vindo à primeira transmissão da Casa do Carvalho News, o seu podcast de notícias e informações sobre o mundo Pokémon. Meu nome é Nicolas Calles e hoje deixo meu jaleco branco de lado para poder falar com vocês sobre notícias. Desta vez, por minha conta e risco. Infelizmente o Cross, ele teve uma complicação com seu microfone e ele não poderá participar hoje, mas decidi fazer essa série de podcasts separado para poder abranger mais algumas informações relativas aos últimos acontecimentos, né, do mundo Pokémon, só que sem misturar necessariamente com as nossas opiniões de outros casts. Essa série de podcasts terá um foco mais informativo, para dividir um pouco, que nem por exemplo os primeiros casts que fizemos, como o do Pokémon Tournament. Para não misturar muito essas duas coisas, vamos separar essas duas séries. E nesse primeiro episódio, como ultimamente aconteceu bastante coisa, e eu ainda não sei se essa série vai ser mensal, semanal, quinzenal. Então, eu fiz um compiladão de notícias de novembro e dezembro. As principais notícias do mundo Pokémon, eu compilei aqui algumas. Sem mais delongas, novembro foi um mês interessante para o mundo gamer Pokémon. Houve a revelação de um novo Pokémon para o Pokémon Tournament. Uma revelação que gerou um pouco de polêmica no alvoroço do seu lançamento, que foi o Shadow Mewtwo. Aparentemente, ele não tem nenhuma ligação com os Pokémon Shadow da série XD. Ele é um Mewtwo com uma paleta de cores mais escura. Ele tem um tipo de pedra saindo do peito dele e a cauda dele brilha amarelada. E com ele, obviamente, a Mega Form X dele foi liberada também. Então tivemos aí o anúncio do Shadow Mewtwo para o Pokémon Tournament. Tivemos também a atualização do Pokémon TCG Online, que tem para computador e para dispositivos Apple. Houve a inclusão de uma expansão chamada Breakthrough, adição de mecânicas, atualizações, melhores gráficas. Então, para quem joga bastante e tem o contato com o TCG, tanto no computador quanto nos dispositivos móveis, tem essa atualização e já está disponível desde o mês passado. Também tivemos em novembro o lançamento americano de Pokémon Super Mystery Dungeon, que seguiu seu lançamento japonês em setembro. O jogo já está disponível tanto para compra digital e física. E já tivemos também um cast, o último cast, diga-se de passagem, com um review maroto de Super Mystery Dungeon. Confere lá para ouvir. Novembro também foi o mês da distribuição digital de Pokémons exclusivamente para o Japão. Inicialmente tivemos a distribuição de um Shiny Wivetal e do Zygarde, tanto para Pokémon XY quanto para Pokémon Omega Ruby Alpha Sapphire. Todos eles disponíveis até o dia 12 de janeiro. Infelizmente, nenhum deles ainda teve confirmação de se vão vir ainda para o Ocidente esses eventos ou não. Mas se você tem a versão japonesa e o console japonês do jogo, taca ali pau. Bora baixar esses pokémonzinhos, Marco. E concluindo os eventos de novembro, também teve o evento do Hoppa, um dos últimos pokémons anunciados para a sexta geração, embora ele já tenha acabado. Infelizmente, o evento ele durou até o dia 23 de dezembro apenas, mas eu já coloquei ele aqui para fazer um adendo. Eu não sei exatamente porquê, mas muita gente aqui no Brasil, eu incluso, conseguiu fazer o download, embora ele fosse distribuído apenas para a rede de fast food McDonald's. Mas aí você me pergunta: pô, mas como é que você conseguiu pegar esse Pokémon? Eu consegui pegar de um jeito pela internet, porque é para isso que a internet serve. De alguma forma, que a rede do 3DS, não sei, ou a rede do Wi-Fi do McDonald's, ela, né, os caras não fizeram de algum jeito muito inteligente. Se você troca a nomenclatura do seu Wi-Fi 3G, por exemplo, do seu celular, se você tiver 3G, obviamente, para o nome da rede Wi-Fi do McDonald's, o jogo ele vai reconhecer a rede com aquele nome e vai te fazer o download do Pokémon. Então, muita gente conseguiu aí o roupa do McDonald's usando, renomeando o seu sinal 3G para o nome da rede Wi-Fi do McDonald's. Então, vamos ver se nos próximos eventos exclusivos, assim, de redes de fast food e algumas outras que sejam redes abertas, né, de Wi-Fi, talvez possa acontecer novamente. Vamos ficar de olho aí para não perder os eventos, né? partindo para as novidades do mês de dezembro. Dezembro tivemos bastante coisa. Para começar, a gente teve o lançamento de Pokémon Picross, que já tinha sido anunciado em novembro, no final de novembro, mas ele foi lançado apenas no começo de dezembro. Pokémon Picross é um joguinho freemium puzzle para 3DS que tem compras in-game. Ele segue a lógica de jogos Picross. Caso você não saiba como funciona o jogo Picross, você tem um campo com vários quadrados e em cima, nas laterais, superior e esquerda dos quadrados, possuem vários números. Elas são relativas a preenchimentos de acordo com essas numerações dentro do mapa e você forma algum desenho, mais ou menos em 8-bit. E obviamente esse Pokémon Picross é um jogo focado apenas com desenhos de Pokémon, objetos do universo. É um joguinho divertido pro 3DS, ele é de graça, obviamente é um freemium, mas ele tem os otários coins, né? Se você não comprar algumas funcionalidades, o jogo fica muito mais complexo do que ele poderia ser, muito mais demorado de se jogar. Então às vezes isso prejudica, né? Mas é um joguinho bacaninha, ele é interessante e já tá disponível também no eShop do Nintendo 3DS. Falando em freemiums, vai ser lançado uma versão física de Pokémon Rumble World, que já tinha sido lançado há um tempinho atrás no 3DS também, no mesmo esquema de freemium com in-game purchase, né, com compras dentro do jogo. Só que vai ser lançado uma versão física. E essa versão física, obviamente, ela custa um dinheiro. E essa versão, ela promete retirar esse aspecto freemium, né, das compras internas, e você já recebe alguns diamantes dentro do jogo, que é a moeda local do jogo, né, facilitando algumas missões do jogo, enfim. Esse Pokémon Rumble World, ele me surpreendeu, aliás, diga-se de passagem, quando ele saiu, porque ele é relativamente bom. Ele tem aquele negócio de você ter que esperar um tanto tempo para poder revisitar os mundos que você tem disponível para poder visitar, mas ele é bem divertidinho até. Ele me espantou bastante, não esperava que fosse um jogo tão, de certa forma, honesto para um 3DS com esse aspecto freemium de compras in-game. Voltando um pouco agora para o mundo real, saíram novas informações sobre o Pokémon World Championship. Pra quem não conhece, é o campeonato que tem todo ano, é o campeonato mundial que abrange tanto o lado de TCG quanto o torneio de videogames. Foram dadas informações que ele acontecerá em São Francisco, lá nos Estados Unidos, durante os dias 19 e 21 de agosto. Não só isso, as cláusulas de batalha do torneio de videogames foram definidas também. Cláusula de batalha não muda muito de um ano para o outro, como por exemplo, só vão ser permitidos Omega Ruby e Alpha Sapphire, que é por causa das Mega Evolutions, provavelmente. São Double Battles, pode usar todos os Pokémons da National Dex, mas com exceção de lendários e afins, você não pode ter mais de 2 Pokémons de algumas espécies. Os Pokémons são permitidos a Mega Evolução, tem alguns itens que não podem ser permitidos. Tem toda uma série de regrinhas, incluindo o Pentágono Azul, que foi inserido em XY, né, que confirma que o Pokémon em questão, ou ele foi capturado, ou o ovo desse Pokémon rachou em algum dos jogos de Omega Ruby, Alpha Sapphire ou do XY, né? É uma constatação de legitimidade do Pokémon, né? Foram também definidos os locais dos torneios regionais lá nos Estados Unidos. Tem muita gente que acompanha aqui no Brasil ainda também os campeonatos, tanto de TCG quanto de videogame. É muito interessante assistir esses campeonatos, porque sempre tem alguma surpresa, principalmente na parte dos videogames. Não muito distante desse anúncio, atualizações de Pokémon Shuffle Mobile, aquele Candy Crush do Pokémon, a sua versão aí para smartphones e afins. Foram adicionados elementos novos na última maior atualização do jogo, onde você tem alguns elementos adicionados, algumas diquinhas para captura. Teve também uma adição de um shop especial lá que é tentar te fazer gastar dinheiro com aquilo. Você gastar dinheiro com aquilo, sinto muito, mas enfim, só lamento, né? Mas o pior desse shop especial que eles adicionaram, porque os produtos lá são muito bosta. Você, por exemplo, você gasta um dinheiro lá para poder ficar uma hora jogando sem parar, sem ter que esperar um tempo. Você tem 5 contagens lá e acabou assim, você tem que esperar um bom tempo aí pra poder continuar jogando. Mas pra quem gosta é bom passar o tempo, é legal. Voltando um pouco para o Pokémon Tournament, foram anunciados também o Sceptile como personagem jogável, além de um bundle do Wii U temático para Pokémon Tournament. O bundle, ele vai ser o Wii U de 32 GB, o console é o console preto, e já vai vir com uma cópia digital baixada, um cartão do Shadow Mewtwo para download dele, panfletinho com os controles e movimentos, e o que mais chamou a atenção é o controle especial, que foi criado para esse bundle, que é baseado no controle que tem nos arcades. Porque para quem não sabe, os arcades do Pokémon Tournament, eles não são com aquela alavanca tradicional. Eles são um controle mesmo, que diga-se de passagem, parece muito com aquele Wii U Pro Controller, sabe? Ele parece bastante. Então não tinha muita necessidade de você fazer um controle novo, porque o Pokémon Tournament vai ser compatível também com esses controles. Não tem muita diferença, a não ser estética, porque o visual do controle é bem diferente. As cores do controle são bem diferentes, mas o próprio formato parece bastante com o outro controle. Além do bundle, foram anunciados também novos pokémons de suporte, como Rotom, Togekiss, Dragonite e Victini. Então temos aí mais... Nesses últimos dois meses tivemos anúncios de 2 personagens e 4 suportes. Suportes que vão funcionar como amiguinhos de... amiguinhos no meio da batalha, né? Você chama eles e eles dão algum golpe especial. Além de vários temas de 3DS que foram adicionados no eShop, tivemos o anúncio de mais um bundle, só que dessa vez do 2DS. Comemorativos a Red, Green, Blue e Yellow. Sim. Sim. Sim. Os 2DS em si serão nas cores dos jogos que vêm com ele. No caso, o bundle do Pokémon Red tem um 2DS vermelho, o bundle do Pokémon Green vem com um 2DS verde. Não sei se entender. E a cor deles é meio transparente. Isso lembrou bastante aqueles Game Boy Colors meio mais antigos, que os primeiros eram as cores sólidas, mas tinha alguns que eles eram meio translúcidos, né? Infelizmente, as edições são limitadas e elas vão ser só vendidas nos Pokémon Centers do Japão. Vão ser lançados no dia 27 de fevereiro, o mesmo dia de lançamento dos jogos originais. Infelizmente, eles não têm nenhuma confirmação de vinda para o Ocidente. Em conjunto com o 2DS, vai vir também um cartãozinho de código para download do Mew em Pokémon XY e Omega Ruby Alpha Safira, que felizmente foi anunciado que vai ser disponibilizado para download, e curiosamente vai ser o primeiro evento do Mew desde Pokémon Heart Gold Soul Silver. Então já tem um bom tempo que a gente não vê o Mew dando as caras em evento por download. Mas também não foi confirmado ainda se vai vir pro Ocidente esse evento. Provavelmente vai. Já tinha sido dito que os jogos originais Red, Green, Blue e Yellow iam ser lançados no Virtual Console. Também junto dessa notícia foi dito que eles terão 11 MB de tamanho no cartão SD. O jogo felizmente vai chegar mundialmente no dia 27 de fevereiro, que é o mesmo dia do lançamento dos bundles. E para finalizar as notícias do mês de dezembro, também tivemos algumas especificações sobre Pokémon GO. A Niantic deu uma entrevista há pouco tempo atrás, dizendo como algumas funcionalidades do jogo, dizendo que sim, cidades menores terão uma boa compatibilidade com o jogo. A ideia é fazer com que todo lugar tenha algum Pokémon do Ano Sol, para que você consiga sair de casa e tenha já um... que você encontre já um Pokémon, como eles dizem, em menos de 5 minutos de caminhada. Eles também anunciaram que vão ter ginásios dentro do jogo. Eles não explicam muito bem como vão funcionar os ginásios, mas eles dizem que vão ser um pouquinho mais raros de se encontrar em alguns pontos específicos do mapa de uma cidade. Também afirmam, como alguma coisa que já havia sido especulada, que a geografia vai influenciar. Que obviamente alguns pokémons aquáticos serão mais encontrados mais próximo de regiões com mais água, e outros pokémons mais raros estarão em algumas localizações mais específicas. Então é aqui bem aquele negócio, se você não conseguir para tal lugar, você vai ser, entre aspas, meio obrigado a trocar um pokémon com alguém que seja de lá. Vai ser bem esse negócio de conhecer pessoas, trocar informações com elas e tudo isso que Pokémon sempre foi e provavelmente sempre será também. E é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira transmissão do Casa do Carvalho News. Em breve teremos aí mais novidades, já pretendemos voltar logo com mais uma transmissão, contando sobre as novidades da Corocoro do próximo mês, que logo já tá saindo. Então fique de ouvido aí para mais informações e mais novidades acerca do mundo Pokémon. Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu tempo precioso gasto aqui ouvindo esta bagaça, e até a próxima transmissão do Casa do Carvalho News. Não se esqueça de acessar o nosso site através da 23comics.com.br, acompanhe a gente nas redes sociais, pelo facebook.com/23comics, pelo nosso Twitter, que é @23comics, e o YouTube, que é youtube.com/c/23comicsbr. Apresente o cast para os seus amiguinhos, assine o nosso canal do iTunes também, todos os links no post. Deixe um comentário ou no site ou no Facebook, interaja com a gente, dê o seu feedback e até a próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou, gente, e até a próxima.